O São Paense que garantiu a manutenção na Proliga no passado sábado ao vencer em casa a Academia do Lumiar. Como é que foi vivido este momento, Cláudio? Pronto, foi vivido com alegria, mas acima de tudo com algum alívio, porque já é o segundo ano consecutivo em que a decisão é na última jornada e não é fácil controlar todas as emoções, a pressão do jogo, a pressão do resultado, pronto, não é muito fácil de lidar, mas pronto, já estamos um bocadinho habituados, eu já estou um bocadinho habituado a esse tipo de pressões e faz parte do desporto, faz parte do nosso dia-a-dia. O São Paense, lá está, no ano passado também esteve no mesmo lugar, mas também já esteve nos playoffs, este ano não conseguiu chegar lá. É uma desilusão para enquanto técnico? Penso que a palavra desilusão é um bocadinho forte. Nós temos noção, o clube tem noção, a direção tem noção disso, a equipa técnica tem noção, os próprios jogadores começam também a ter essa noção que ano após ano a Proliga, que não nos podemos esquecer, é a segunda competição nacional, antes da Proliga só mesmo a Primeira Liga, ano após ano, época após época, está mais competitiva. Com o aumento do número de estrangeiros na Liga Principal, alguns jogadores portugueses de bastante qualidade começam a ter menos espaço na Primeira Liga, e então optam por jogar numa segunda liga. E então, aquilo que nós temos nos apercebido nas últimas épocas é que a Proliga, ano após ano, está mais competitiva, mais forte, com jogadores de mais qualidade. Algumas equipas que em anos anteriores não apostavam em jogadores estrangeiros começam a apostar em jogadores estrangeiros, e nós temos essa noção que, se calhar, nestas duas últimas épocas não conseguimos atingir um outro objetivo, que seria jogar para os playoffs, para depois poder sonhar com um bocadinho mais, com algo mais, que seria um sonho de voltar à Primeira Liga, e penso que fica aqui um bocadinho um sabor amargo, não uma desilusão, porque sabemos que, e propusemos que tanto nesta época como na época passada, que o principal objetivo seria garantir a manutenção o quanto antes. Infelizmente só foi na última jornada da segunda fase regular, mas fica aqui a sensação que cada vez vai ser mais difícil. Vivemos com este contratempo, que é o estarmos a ser um clube pequeno no interior do país, em que é difícil às vezes aliciar jogadores com mais qualidade para poderem vir para cá, e temos a noção e o clube vai viver estes momentos mais difíceis com esta dificuldade, porque eu acho que na próxima época a Proliga ainda irá ser mais competitiva pelas equipas que vão provavelmente descer da Primeira Liga, as equipas que sobem da Terceira Divisão à Proliga, e são equipas do litoral, de grandes centros, e temos essa noção que irá ser cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil de conseguir alcançar outro tipo de objetivo a não ser só a manutenção. Ainda assim, apesar destas condicionantes, está então orgulhoso? Sim, estou acima de tudo, estou orgulhoso, porque ano após ano o São Paense acho que tem feito um bom trabalho, acho que tem sido também um orgulho para o concelho e até para a própria região, para o próprio distrito de Coimbra, no caso da Associação de Basquetebol de Coimbra, que tivemos também já essa oportunidade de ter as felicitações por parte do Presidente da Associação de Basquete de Coimbra, porque têm todos a noção das dificuldades que nós passamos devido a... Já era difícil, esta situação da pandemia também veio dificultar um pouco mais, mas sim, estou muito orgulhoso, e eu não costumo falar na primeira pessoa, mas estou orgulhoso do meu trabalho também, porque também é um trabalho, por vezes o trabalho do treinador não é tão reconhecido, no caso do sucesso é sempre mais apontado aos jogadores, mas sim, estou orgulhoso do meu trabalho, estou orgulhoso dos meus jogadores, do grupo que conseguimos construir com as nossas limitações, mas um grupo muito unido que conseguiu dar resposta às dificuldades das últimas jornadas, e nas últimas quatro jornadas nós conseguimos três vitórias que foi o assegurar deste objetivo. Estou orgulhoso da minha direção e estou muito orgulhoso dos adeptos, dos simpatizantes que neste último sábado responderam ao nosso apelo para tentarmos ter o pavilhão cheio. Não esteve completamente cheio, mas provavelmente foi a melhor assistência que nós tivemos durante a época, e isso é bom, porque saíram de lá satisfeitos. Já alguns adeptos já questionaram quando é que começava a próxima época, porque gostaram, o ambiente esteve muito bom e realmente foi o nosso grande apoio para conseguirmos nesta última final alcançar este objetivo. Isso mesmo. Falando na próxima época, portanto, está terminada esta fase, o que é que se segue? É mesmo a próxima época? Vamos ver. Pronto, foi uma época muito desgastante a nível, penso para toda a gente, para os próprios jogadores, para a própria direção, uma direção que assumiu com só um elemento é que transitou da direção anterior, que assumiu este projeto no final de julho do ano passado, em que alguns elementos da direção não estavam habituados ao que era uma logística de um clube já da dimensão do Sampaense Basket a este nível. Para mim, pessoalmente, foi uma época muito desgastante. Tivemos jogadores a jogarem muitos minutos por não termos, se calhar, a grande rotatividade que tínhamos em épocas anteriores. Tivemos uma coisas também menos boas, que foi um abandono de um ou outro jogador que de um momento para o outro também nos deixou aqui numa situação delicada. Algumas lesões de jogador, incluindo inclusive um jogador que não teve mesmo de deixar de praticar a modalidade e jogar ao mais alto nível só para fazer desporto de lazer. Situações de Covid, tivemos praticamente toda a equipa infectada, mas nunca, não todos de uma vez, era numa semana dois, noutra semana depois outros dois ou um. Foi difícil gerir isso tudo e foi uma época desgastante. Também há momentos positivos, como é óbvio, nem tudo é mau. Conseguimos lançar alguns jovens da nossa formação a terem uns miminhos, alguns minutos de jogo nos últimos jogos em que as coisas estavam a correr bem, e também terem a oportunidade e verem a realidade diferente de jogar em sub-18 e jogar em sénior. Outros jogadores da nossa formação que já estão na segunda época num plantel sénior a terem um papel já mais importante na própria equipa. A união dos jogadores, a união de todo o grupo foi muito boa. Neste momento, respondendo à questão da Beatriz, eu vou precisar desligar aqui uns dias. Mas se o convite for feito, o Cláudio continua? Vamos analisar, quero sentar com a direção, quero conversar, quero saber o que é que poderemos fazer para a próxima época, quais são os objetivos que o clube pretende. A direção vai ouvir-me a mim de certeza absoluta para também eu dizer o que é que eu pretendo, e eu, quando falo nisto, não é nada, não tem nada a ver com o meu contrato, tem a ver aquilo que eu posso ter como equipa, como plantel, a minha ambição também como treinador, porque também tenho as minhas ambições e quero um bocadinho mais. Mas sim, vamos nos sentar. O Sampaense é o clube do meu coração, tenho uma ligação já de há muitos anos no clube, mas pronto, vamos conversar nos próximos dias. Provavelmente irei-me sentar com a direção, vamos conversar calmamente. Agora esta semana, se calhar, um bocadinho desligar a ficha, recuperar aqui um bocadinho, ganhar alguma energia, até porque também tenho aqui dois projetos agora para os próximos tempos que também abracei e que também aceitei, que ainda não divulguei, porque só iria divulgar no, depois desta época acabar, mas sim, penso que vamos chegar a um acordo, e é com todo o gosto que eu representarei o Sampaense Basket no futuro.